Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Gente portuguesa, mas que beleza em todo mundo se vê gente portuguesa.

Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.

Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Amigos da Rádio Arconcer. E hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023, é como sempre, com o Portugal em Festa, que começa bem este dia de primavera. Porque deixei que bailasses com essa mulher, na companhia do seu animador Vitor, na boa música e na boa disposição. Isto tudo nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconcer. Espero que está tudo bem onde estiver e que estão prontos para passar 3 horas boa de música, boa disposição, como eu disse há um bocado. E o grande foi ano para ti. Desde aqui mais um programa muito rico, música portuguesa, música brasileira e nem só. Depois de ter aquilo ouvido, aquele mix que nos dá vontade de dançar, vamos lá com o novo trabalho da gata Morenaça. E depois mais um novo trabalho de quem? De Zazito Melissa, com o tema Baila Comigo Amor. Deixa assim, te quero o amor sempre junto a mim. És minha paixão, dá-me um beijo. Eu também te quero e não lo negaré. Tu corpo é meu corpo, és o que sonhei. Eres dueño de mi corazón. Baila comigo, vamos juntos perder o juízo. Como é lindo esse sorriso, é o amor da minha vida. Baila comigo, até o dia mais. assim. Oh, oh, oh, vai lá comigo, amor. O calor do teu corpo que me deixa assim. Te quero, amor, sempre junto a mim. És minha paixão, dá-me um beijo. Yo también te quiero y no lo negaré. Tu cuerpo en mi cuerpo es lo que soñé. Eres dueño de mi corazón. Baila conmigo, vamos juntos a perder el juicio. Como lindo es el sonrisa, es amor de mi vida. Baila conmigo, hasta el día amanecer. Una noche de prazer. Baila conmigo, amor. Baila conmigo así. Baila conmigo, amor, porque yo te quiero para mí. Ay, ay. Baila conmigo, amor. Baila conmigo a ti. Baila conmigo, amor, porque yo te quiero para mí. Tú eres el meu amor. Yeah, yeah. Baila conmigo, amor. Baila conmigo así. Vamos ficar num romantismo total. Com quem? Com Martins? Ou se eu te quero a ti? Já não sei há quanto tempo que te quero dizer tudo. Confessar os sentimentos que me invadem o coração. Os meus planos para começar do zero o nosso mundo. Acabei a meio da viagem por uma ilusão. Ligar não chega para pedir desculpa. Tirar essa mágoa mais profunda das noites. A mulher é nossa cama, por lá nos dá. Tenho que eu te peço para esqueceres de tudo. Chorar, passado foi ao fundo de hoje. Podes inverter o drama quando eu falar. Ninguém mais. Eu só te quero aqui. E a minha vida me move por ter. Mas se não mereço, pago o preço nesta hora. Só te quero aqui. Talvez saída se eu não te tiver. Mas se ainda é pouco, levo o topo e vou embora. Sem ti, sem ti. É tudo que me resta. Quem não presta, deita fora. Sem ti, sem ti. O que disseres aceito, contrafeito e vou embora. Das vezes que eu ensaio nesse dia, esse dia que não chega porque deixo para depois. E a muralha vai crescendo entre o medo e covardia. Hoje em vez de ser comigo, tu com outro, sejam dois. Ligado, chega para pedir desculpa. Ligado, essa mágoa mais com muita das noites. Se a mulher é nossa cama, tu lá não está. Tenho que eu te peço para esquecer. Passado foi ao fundo. vida con el amor, vive la vida con el corazón. Todos los días sin reproches, todas las horas bailando. Depois de Karine e Sérgio Rossi, saber viver, vamos lá com ele, Luís Santiago. Eu sozinho, tu sozinha. Entendemos porque ainda nos amamos. entendemos porque ainda nos amamos. Que vem a seguir é para mais fiel aqui a auditória da rádio, que seja Madame Esperança, que o grupo Adesana ouvia Fátima. E a Senhora cheia de graça, livrai todos os pobres da desgraça, e até aqueles que vos tenham ofendido, os seus sinais que os tenham entendido. Ó Santa Lúcia, toda a nossa voz, ó São Francisco, por favor, rogai por nós. Santa Jacinta, o nosso coração é teu, pedi a Deus por todos nós aí no céu. Eu vim a Fátima fazer uma oração, Nossa

never left, yeah, back for a second round. Vamos lá beber um copo.

arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. E mais um novo trabalho já conhecido aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. Víctor Rodríguez. We got it for all. Cantar, beber, dançar até de madrugada. O Paulo é um bom parceiro, em qualquer farra faz falta. O bar já começou, o Paulo não chegou para animar a malta. O bar já começou, o Paulo não chegou para animar a malta. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Está bonita, não sabes o mal. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Mas para que esta está bonita, não sabes o mal. Não sabes o mal, não sabes o mal. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Não sabes o mal, não sabes o mal. A Maria já cá está, o Zé está cá também. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Mas para a festa está bonita, não sabes o mal. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Mas para a festa está bonita, não sabes o mal. Não sabes o mal, não sabes o mal. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Não sabes o mal, não sabes o mal. A Maria já cá está, o Zé está cá também. O Zé está cá também, mas para a festa está bonita, não sabes o mal bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, mas para a festa está bonita, não sabes o mal bem. Não sabes o mal bem, não sabes o mal bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, não sabes o mal bem. Não sabes o mal bem, a Maria já cá está, o Zé está cá também. Molha a lenha na fogueira e entra areia no colchão.

vamos lá começar então aquela coisa com música romântica, não é? E mais calma, com o novo trabalho de quem? De Nuno Ribeiro, Calema, Marisa, Maria Joana. A francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios.

deixam e a dizer: vem para mim, vem dançar, vem para mim que eu quero é funaná. Vem para mim, chega cá, vem para mim que eu quero é funaná. Contigo, funaná. Contigo, funaná. Crioula, funaná. Contigo, funaná. Crioula, funaná. Uno, dois, três, quatro. E dia menos três para este grandioso festa dos cravos. Para o baile da Revolução dos Cravos, o grandioso artista Jorge Guerreiro estará connosco. Tem paciência na sala de festa de São João de Belém em Orleans. Paciência é só entrar no balanço. Animado pelo grupo Capa Negra. Gosta de bom. Não te vou dar descanso. Você... Tudo já é sábado, pois é. Vamos lá ver, vamos lá encher esta casa, casa cheia. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, minha doçura. Dança comigo. E novos temas, pois agora pode vir a partir das 20 horas. Dança comigo, dança comigo. E comer qualquer coisa antes de bailar. Então vamos lá encher casa cheia com Jorge Guerreiro, Capa Negra, sábado na Cela Festa de Montição, em São João Belém. Ai vou, ai vou, ai vou, vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou, vamos dançar colados para curtir bem este som. Meus lábios descem do teu sutiã. Gastamos energias, repetimos é tão bom. Sempre que estamos juntos vou-te tirar o batom. E o amor já nos prendeu. Coladinhos ficamos tu e eu. E tiro, e tiro, e tiro o teu batom. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Bora! Você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho a certeza, vai pirar a sua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima está esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente, então você. Para, para, para, perebê. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos e abraços do vosso amigo. Eu sou e serei coração, coração sem dono. Eu sou e serei coração, coração sem dono. Yeah. estamos mesmo na reta final, mas ainda há tempo de se ouvir, se olhar lá. Ai, ai, ai, amor, chama por ti. Eu não sei se isto é ternura, mas vejo-te em todo canto. Mas estar um dia sem ti é um dia sem o sol nascer. Eu não sei se isto é amor, mas também não quero saber. Ai, amor, ai, amor, quando te vejo sinto o ar faltar. Ai, amor, ai, amor, faltam palavras, nem sei que falar. Ai, amor, ai, amor, quando te vejo tudo fica sem jeito. Vou-te dizer e não duvides, até o coração quer pular do peito. Ai, amor. Eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Minutos aqui nas antenas da Rádio Arco-Íris. E chegou a hora de me despedir de vocês. Eu sempre gostei de ti. Não com Johnny Abreu, vem, vem, vem. Mas e serás para mim? E pois é, a minha amiga Glória não estará cá logo à tarde durante, vamos dizer, um mês, dois meses, três meses, quem sabe. Para na reforma tem tempo, não é? Eu quero dizer-te agora, não consigo mais esconder. Mas podem encontrar logo na manhã de manhã com a voz de Portugal a gemir. Vem, vem, vem. Pousa musical a partir das 18 horas até as 20 horas com a Silvia. Vem, não sei o que aconteceu.

Bom dia, 11 da manhã em Lisboa.